4, 2, 3, 4, confia em posição, posição 1. Ah, ele depois, 755. Afirmo, menos variável 3. Ele depois no 0. Tá na escuta? Por favor, Rio, 9811. Só confirmando, o TAM está sendo rebocado aqui em direção ao pátio 1, ok? Então melhor o senhor ingressar via táxi Suiquilo e seguir o TAM. Eu tenho aqui em Fraera, marcou pra gente a posição 8 do pátio 3. Esteja atento ao balizador aí, via Quilo, ok? A Fraera já mudou aqui pra posição 7, ok? Mike Juliette Rodel. A gente mantendo 500 pés, Mike Juliette Rodel. No 755, solo 37, à direita no 219. 219, bom, 755. Salvador, a passaria do 2223, haveria possibilidade de coordenar pra gente, se possível, direto Conquista? Autorizado direto Conquista, da presente posição, passaria do 2223. Direto Conquista, muito obrigado. 59, decolagem autorizada no 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Retorne pro Djalma. Afirmativo, para desvio a gente vai voltar na região. Já está voltando. Nove, decolou 3-9, controle 1-9-9-3-5. 9-3-5, 9-7-5-9, bom dia. Estou mandando bom dia, 9-7-5-9, está provando ali o teste. Gol no 7-59, bom dia, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Leda de Leda, gol no 7-59, bom dia. Boa na 755, visual com o Embraer 90 da Azul, a presença inicial táxi após ter autorizado ingressar a posição 3-1. Entra após o ingresso do táxi do Azul, ingresso no pátio, posição 3. Boa na 755. Taxa direita, Indy Alpha, que é o ponto de espera da pista 90, Last Turn 8.95, ajuste 9.04, azul 4.234. Obrigado, bom dia. Afirmativa, vai taxiar então até a carteira 17, chama o próprio decolagem. Mike Bravo, é que prossiga. Autorizado, vai ingressando, parte 1, posição 4. 4.2.3.4, autorizado, alinhar, corrigindo, a linha manter o aberto. Tá na escuta? Somente. Aguardando o brilho, igual 9.7, pronto? Autorizado, ingresso e decolagem da 17, 040 graus, 049, agora de 107. Voo no 649, tá na escuta? 092, ciente, passando Duna, completa final ILS, pista 10, chama a torre Salvador 118.95. Que vai seguir direto por seguro, sente? É o Leda e Leda seguro. Challenger 225 ao controle, está reautorizado para 2.000 pés com 10, 14. Tem condições de voar a Duna para completar a final LS? Top, deve estar 2.000 pés e voa a Duna da presença, Challenger 625. Gente, estamos estabilizando o lock, 225 autorizado LS. É, câmera estabilizada, né? 092, ciente, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 092. Controle Salvador, aguarde 107. 107, ciente da decolagem visual Ondina, reporta na final pré-pouso. Reporta na final pré-pouso, guardião 107, pode confirmar o ajuste, o guardião? Pois não, 1014. 614, 7. Coloca, chama para ingresso. Para captura 97. 43, controle 11935. Decola da cabeceira da 17, comprou a sul. Aciona 0134, controle 119.95. 4234, bom dia. Vigilância radar, direto, posição Fuca, sobe para 350. Seguinte 5384, chama para o centro Recife em 126.85, boa viagem. 126.85, bom dia, muito obrigado. 179, informação Índia, atualização Guarulhos 340. Siga pro solo. 3179, informação Índia, atualização Guarulhos 340. Sentado 3179, guarde cota, prepare-se a dólar da bridge. Sente, aguarda. Foro 649, mantém posição. 99, aciona a identificação e desce para... e desça. Corrigindo, desce para 3.000 com 10, 14 no altímetro e voa direto do Duna. Foi autorizado ingresso no 7, chama alinhada e pronto. Falou 092, falou 45 à direita, 121, 219. Lima, Papa Mike, pronto, 4. Autorizado, Salvador, Grupo Zulu, andar aí, é 500 pés, voo direto, decola da pista 17 com curva direita para o sul, código 5567, controle 199.35. Voo no 759, passa 140, chama agora centro Recife, frequência 125.1, boa viagem. 25, Luna, bom dia, voo no 759. Mike Bravo Yang. Papá Romeu, até o Hotel Zulu. Táxi Alfa, mantém posições da Juliette. Gol na 649, autorizado pushback. Chame táxi. Depois está na meta, vem a táxi. Tapa controle, Oscar. 8 decimal 95, ajuste 1 na 0, no 4, o Lima volta mais. Exatamente, 5, bom. POB, Lima, Papa Mike. Ciente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés de altitude, informe ingressando nos corredores. Afirmativo, prossiga 3179. 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista 10 com curva direita, saída da Elia da Bridge, em Bridge intercepta UP Zulu 16, após Bravo até Zulu, após Trivia, após conforme plano de voo. O código 5017, controle 199.35. Autorizado Guarulhos 340, decolando da 10 com curva direita na Dael Leida Bridge, em Bridge intercepta Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive e Guarulhos. Com transponder 5017 e o controle 1935, tá? 3179. Regimento correto, reporte para posicionamento pushback, o TAN 3179. Reportará. Ingressando no corredor Interlagos. Não, não deram. O 4234, chame agora centro Recife, frequência 12, meio decimal 85. Para o 2085, Recife, fazer o 4234. Obrigado e bom dia. Bom dia, bom voo. Falou. O follow me através do 612. Mike, decolagem autorizado no 701, 0 grau, 031, ficou pronto, OB? Entendi. Celero 6225, solo 50, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita e solo em 21, decimal 9, Celero 6225, onde? Paulo Salvador, bom dia, Oceanário 6225. Oceanário 6225, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, e chama e parece da 935, Lima, Papa Mike. 2-1, a bordo, autonomia de 2,50 da Aracaju. 2,50, alternando Caju, confirme PAB. 1-2-1. O 1649, autorizado táxi direita, Índia Alfa, deu Ponte Pera. Ponte Pera, chame torre, 1-1-8, décimo 95, ajuste 1-0-1-4. Bom dia, bom voo. 14-18-5, Ponte Pera. Prosseguindo para Grupo Zulu, cidade de Andaraí, proa do Farol da Barra. 7-1, via Juliette, posição 1-1. Passe autorizado, ingresso no Pátio 1, via Juliette, para a posição 1, Xenar, 625, graças. Postará no Farol da Barra, Lima, Papa Mike. 9. Decolagem 9-9. Azul 4299, reautorizado para 2000 pés, livre LF, informa estabilizado. 2000, livre LF, informará estabilizado, 4299. Volume 49, decolou 53, 1-1-9-3-5, controle. 9-3-5. Chegou 649. 49, bom dia, contato radar. Sobe para 3620, voa direto Leda. Leda na prova, sobe 3620, 649. Lima, Papa Mike, o controle de Salvador. Toma seu estimado de pouso. Obrigado. Bom, tá o corredor Interlagos. Interlagos, depois da posição rotatória, direto para a Serra Índia. Eco Índia, reporte na final para pouso. Posição rotatória, direto para ainda Eco Índia, informará para pouso o Delta Azul. Dia 3304, acendo identificação, desce para 4000 pés, chega da bomba. siga a Mike Juliette Romeu. 0114, Mike Juliette Romeu. Passo 299 estabilizado no X-Ray com campo à vista. 4299 ciente, completa LS, torre 118-95, 4299. 1895, bom dia, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4299, estabilizado e LS X-Ray, pista no zero. Azul 4299, bom dia, todo autorizado, pistão no zero, 050 graus, 039, ajuste 1-0-1-4. 0-4, livre pouso, pistona 04299. Lima Papa Mike, prossiga em condições visuais, frequência livre, Lima Papa Mike. Solo, tá 3179 no meia dúzia, para pushback acionamento. Flip chama de ataque, 3179. Chamada ataque. Hotel Zulu, uma tela para reportar, frequência livre, Hotel Zulu. Isso. BMB Yankee, Mike, mantém escuta mais quanto para frente. Passar 299, solo 59, direita 121, décimo 9. Solo 4299, autorizado táxi. Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. 4299. Salvador. Bom dia, Senaero 6225. Poderia, por gentileza, nos adiantar qual seria a saída da nave para Brasília? Só um momentinho, por favor. Valeu. Hotel Gillette, número 2 para Copa Guardia. Chamou o solo? 4299 Azul, antes da Juliette. 7 Azul 4299, tô com o Airbus 321 da TAC, vai iniciar o TAC no momento. Aguarde para ingresso. Aguarde. Entrar no lock da 3304. Gente, Oscar, frequência livre na escuta regresso. Siga agora 9083. Adianta, pra adiantar, daí eu lido a bridge. Volta 3179, tá aguardando só a confirmação de cabine track. Se puder adiantar o azul aí, não tem problema não. Mas o tempo pra posição 9 tem que esperar o senhor livrar aí mesmo. Ah, tudo bem então. Então tá pronto pro táxi, tá? 3179. Cadê a sua atenção? Tente, tá pronto pro táxi. Possível PLB alternativa autonomia? É, afirmativo. Tá com 167 a bordo, tem 4 horas atendendo galeão. Cruzado táxi Pátio 1, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Laxame Torreno no 8, decimal 9-5. Ajuste 1-0 no 4. Tente em frente Índia Alfa, o ponto de espera da 1-0, 1895, com o 1014, tá 3179. Bom dia, Azul 4299, após a passagem do Airbus 321 da TAM, tá autorizado ingresso aqui, posição 9, Pátio 1, atento ao veículo Forme no través do 8. Afirmativo, está visual para o tráfego, após passagem, segue, atento ao Palomim, para o gate 9, 42, 99, cadê a fotanha? O 1649? O 1649, estima centro Recife, frequência 125, decimal 1, no gol 1649. Copa. Salvador, Salvador, meu pé 17, esquerda, corredor forte 20 milhas. 1935-0134, Yankee Mike. Autorizado, o Alhag decolar 1-0, tempo 1-4-0-0-0-0-0. Autorizado, Alhag decolar 1-0, 3-1-7-9. 2, configuração azul, assume a identificação, desce para 3 mil pés, voa direto do Uno, altimetro 1-0 no quadro. Estabilizou a 10304. Sexta 3304, a 3 mil marcador externo completa a final ILS, pistão no zero, chama a torre 118.95. Exatamente, 35 até a planta 3304. Salvador, Rio 5973 com a Índia, autorização Recife. Rio 5973. Prossiga. Bom dia, senhor. Temos a informação Índia, autorização Recife no 370. Aqui, Recife, qual é o indicador lá? É o Rio 5973. Ah, Rio. Ok, eu tenho o plano vencido, mas o senhor já forneceu a delega? Afirmo, senhor, de acordo com o colega da coordenação aqui, falou que foi enviada a DLA. Gente, eu vou checar a guarda-copa na Liga 12. Obrigado. Torre Salvador, está 3304, ILS X-Ray, estabilizou. 3304, ajuste 1014, vento 110 graus 049, baixa travou? Baixou e travou, tá? 3304. 3304, pouso, autorização zero. Livre pouso no zero, tá? 3304. Beijo. O Lima, Hotel Juliette, tá bom de cópia? Salvador, Cipó. Ciano, VMI, Oscar, 150, plano adiante, decolado ao 97, curva direita, saída da EL, após direto, tipo controle, 1935, 5040, Lima, Hotel Juliette. Controle, Salvador, bom dia, até 3179 na EL. 3179, bom dia, contato radar direto, Lê da Vigilância. Direto Leda, 3179, obrigado. Ok, o Pátio que se encontra, quando as pessoas abordam? Momo, a decolada 17, por esquerda, Momo. Momo, apoio direto. Quantos abordam? 895 da presente, o ajuste 1014, vou ver. Falou, Salvador, Schneider 6225, poderemos adiantar a saída negativa do nave para Brasília, via Eletra? Ok, o 6225 para Brasília vai ser a Borba Nitsa, com curva à esquerda, ok? Borba Nitsa e aguarde a autorização. Ok, será Borba Nitsa, graças a Borba 6225. Falou 10 direita, no Brasil. Nova Recife, 3304. Salvador Recife, 370, 358. Decola pista no zero, curva esquerda, Caracaju. Controle 1-1935, 5033, subiu 1-887. POB 02, chama para ingresso na 7. autorizado Recife, 3910 para Napucaracaju, decola, primeira curva à esquerda, 10935, 5036. 5033, chame pronto, 8-7. Mandará pronto, na posição 3, gol no 8-8-7. Salvador, está 3304, livrou. Via, táxi, via Alfa, em Porto de Juliette. Alfa, em Porto de Juliette, está 3304. Gol no 887 na posição 3 para pushback e acionamento. Autorizado, tem um táxi. Mandará táxi, gol no 887. Portão 8. 8, está 3304. Paulo, é o 5973 da Rio? Momento, Rio. Pronto, senhor. Salvador Recife 370, Peruísque 58. Decola pista 90, curva esquerda, na Puca, transição Aracaju. Controle 1935, 5563. 370, Recife, decolando a 10, Peruísque 58, Puca, Aracaju, curva na esquerda. 1935 é o controle, 5563 é o transponder. 5563, pátio 3, time pronto, Rio. Estamos prontos, senhor. Pátio 3, posição 9. Puxa o estacionamento. Autorizado. Chama para o táxi. Samaritá, 5973. 125, décima 1, fazendo a solicitação direta ao centro da presente posição. Bom dia, bom voo. Sétima, Recife, 1251. Muito obrigado e um bom dia. 3179. para o táxi, voo 1887, DOB 123 a bordo, tem 3 horas e 30 de autonomia, alterna Natal. Até o ponto de espera, 1014, gol 1887. 06312, reautorizado para 2000 pés, livre LS, pistão 0, chama localizador. 2000, tá livre LS, chama a estabilizada, 6312. Fortaleza 330, Pesolu 19, decola pistão no zero, curva à esquerda, Momo Frote 1935, 5004, no transponder 981. Salvador, bom dia, gol no 887, no ponto de espera da 10, pronto. Gol no 887, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, gol no 87. Pátio de cargas, chame para puxa acionamento. Hotel Juliette, prossiga. Decolou o Tama, atual Armstrong, o nível final 5 agora, Hotel Juliette. Hotel Juliette, acende 5040, 5040, mantém a reta de decolagem até passar 3 mil pés, aguardando para novas instruções. Atleta 3000 já estacionado, 5040, vamos atrás do Batman. Verifique se outro responde, está, está aparecendo 5042. Será verificado. 1895, pode estar no 1014, muito obrigado. Trovou no 887, na escuta? Na escuta, vou no 887. Eu vou pedir para o senhor livrar a pista e retornar à ponte de espera. Tráfego decolou na pista 107, tem perfil conflitante. O controle pediu para o senhor aguardar mais alguns minutos. E eu tenho um tráfego para pouso, então vai conflitar. Eu pedi para o senhor livrar a pista e manter a ponte de espera. Ele vai livrar a pista, manter o ponto de espera devido ao conflito de tráfego 187. Nível 150, direto Cipó. Direita 150, direto Cipó, ali na quase lote. Estabilizou, está visual, 63, 12. 312, completa LS, torre 118.95. 118.95, obrigado, até já. 120 graus, 049. 120 graus, 049. Gente, vou ver o Frank Mike, mantenha mais um minuto a cabeceira no 7 aguardando, só vai ter que manter a perna do vento, só um minuto. Torre Salvador, cordial, bom dia, 5973 da Rio, ponto de espera da 1-0, pronto. 1973 suficiente, mantenha o ponto de espera. Mantenha. 1014. Salvador, bom dia, Oxanero 6312. 6312, Oxanero, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. É. 312, Oxanero, pouso autorizado no 0120 graus, 079. Livre pouso, na 1-0-6-3-1-2. Rádio permanece muito ruim, queira confirmar por gentileza? Claro, Juliette, Lima Hotel Juliette. Gol de Salvador, gol no 887, na sua escuta após a decolagem, na PUC. 887, controle, bom dia, direto Jamo Vigilância. Direto Jamo, sobre vigilância, gol no 887. Viu? Salvador Fortaleza 3110, Zulu 19, decola pista 10, curva à esquerda, saída Adolfo 1 Alfa. Chama Salvador em 1935, 5004, transponder 981, recoordenado 3110. November Yankee Market, descer de turbulência, decolagem autorizado no 7, 130 graus, 059. Modo decolagem, condições de curvar de imediato à esquerda e cruzar o campo? Mili 14. Telemetria 12, salão 24, direita, 121, décima 9. Direita, 121, décima 3, 2. Salão, bom dia, Senem, 63, 2. 3132, taxi via Alfa, é Fox Juliette. Alfa, Mike decolou 25, curva esquerda e cruza o campo. Curva esquerda, Mike para cruzamento. Se mantém 2000 pés, 10 no 4, de chegada a Bonf. Inicialmente bom, fio 5217. O 5973, informação de tráfego, papá 28 Alfa, cruzando o campo, direção agora pro do litoral norte, a 1 mil pés, não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada no 0, 1900 graus, 039. Visual com tráfego iniciando, Rio 5973. Papá Tango November Yankee Mike, colador 25, agora chama o controle 119 decimal 35. 119 decimal 35 para o November Yankee Mike. Tem apenas o setor que afasta, forte ou axé? Autorizado então, Salvador, Salvador, toque em Mente Niveira Cruz, 17, direita, mil pés, corredor axé, 1935, 01 no meio, Bravo Luiz. Dia Lua tá passando, meu Bank Mike. Novembro Yankee Mike, corredor forte na escuta, mantém esse visual. Mantém o visual sempre nessa escuta, Novembro Yankee Mike. 312, Juliette 5, portão 5. Juliette 5. Obrigado, Rio, chama o táxi. 1913, colou 27, controle 119, decimal 35. 1935, vai chamar 5973. Controle de Salvador, bom dia, 5973 da Rio, 3.000 pontos por baixo. Bom dia, Rio 5973, contato radar na decolagem, direto Jalmo Vigilância. Direto Jalmo Vigilância, 5973. 1887, passa em nível 140. Chama agora Centro Recife em 12085. 2587. O senhor pediu uma saída não R9, não é isso? Para Brasília? Afirmativa, é negativa R9. O senhor vai sair na Boa Elétrica. Marco, da Graça, né? 2085. Salvador, Brasília, 320, peso 17, decola pista 10, curva direita, saída Arbó, transição Alefa, controle 1-1935, 5047, Washington 6225. Autorizado Brasília, 320, na Arbó, transição Alefa, pós Alefa, reparme 17, controle 1-1935, transição 5047, Washington 6225. Pole position, chame pronto 6225. Chamaremos. 903, copia. Salvador Confins, 360, Zulu 16, decola pista 90, direita, da El Leira Bridge. Salvador, 1935, 5043, o 903. Confirmando 5043, portão 10, está livre, puxa esse nome, chame táxi. Genero 6225, para puxar esse nome. Apoio autorizado, 6225, chame táxi. Chamará táxi, 6225. Oscar, reposta através do Aeroclube, Mike Acosta. No meu programa, esse para o através do Aeroclube já estar a 500 pés. Ok, excelente, Mike Acosta. Mike Acosta, confio em PLB. Excelente, Oscar. Romeu, hotel Oscar Zulu, prossiga. Hotel Zulu, prossiga. Confirme seu destino, Papá Romeu, até o Hotel Zulu. Papá Romeu, até o Hotel Zulu. Mantenha-se em condições visuais e informe através do farol da barra, hotel Hotel Zulu. Acione o código 5053, o hotel Hotel Zulu, e a sua rota será pela linha do litoral. E a altitude será de 500 pés. Gente, Zulu, reposta através do farol da barra, 500 pés de altitude, hotel Hotel Zulu. Mantendo 60, informa o tráfego 11 horas sentido contrário, mantendo o nível de voo 150, 15 milhas. Aeronave Abraão King Air, Bravo Eco 9 milhas. O Rio pode prosseguir até o ponto de espera. Boa viagem. Decimal 85, bom dia. Chamo centro Recife 2685, obrigado senhor, Sinal 73. Controle, autoriza o motor Mac Mike variar entre 1.000 e 1.500 pés para treinamento. Afirmo, Mike está livre. Autorizado, Mike, obrigado. Milha sentido contrário, aeronave 1 Alfa Tanco 72, nível 1 no 60. 99 da Azul, tá pronto pra quatro. Salvador Campinas 340, Zulu 16, decola pista 10, curva A esquerda, curva direita, Rael Leda Brint 1935, 5054, 4299. E para o través de Ilhéus, hotel Hotel Zulu. Policlipe 5217, puxou com tráfego na esquerda, visual, minuto 10, para proceder. Ok, 2000 pés, 10 no 4, 5217. 2000 pés, 10 no 4, 5217. Afirma, autorizado direto Duna, 15217. Direto Duna, grato. 5903 devido ao chané que puxou no 1. O Lima Hotel Juliette ao controle, mantinha nível 1 no 50, chama agora centro Recife, frequência 126 decimal 85, Lima Hotel Juliette.